galera, convidar todos vocês pra cantar essas músicas dos meus ídolos, Zezé de Camargo e Luciano. Antes de voltar pra casa, diga pro seu coração: esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão. Quando um amor termina, fica fácil esquecer. Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você. Então não se feche outro mundo pra fugir de mim. Nossa história de amor não pode terminar assim. Saudade.